que isso fique entre nós, custe o que custar. O que eles não sabem e nem podem imaginar, onde a calma se põe num lugar pra repousar e deixar tudo ir. Aconteça o que acontecer.